Senhor Presidente da Câmara, Engenheiro Alcino Lavrador, Carlos Zé Neves, em representação do IT, Rui, aqui como Presidente da Inova Ria, Engenheiro Vasco Lagarto, Plataforma TICE PT, e Vítor, sempre a habitar. O Vítor sofreu muito como meu aluno e, portanto, continuará a sofrer pelo tempo fora. Um grande gosto em estar aqui, obviamente, saudar a todos desse lado também, claro. Só muito brevemente, tenho 4 minutos, portanto, para salientar algumas das razões do meu gosto em estar aqui na apresentação desta mostra tecnológica. Não sei se vai ser a mais importante deste país, mas é desde já uma mostra muito importante. E isso é suficiente para, como disse, sublinhar o meu gosto em estar aqui. Portanto, algumas razões muito rápidas, de uma maneira telegráfica, com certeza a forte ligação da Universidade de Aveiro ao tecido empresarial, que tem sido uma das suas marcas e pela qual é reconhecida como líder a nível nacional, a excelência da investigação aplicada e da comercialização do conhecimento que temos vindo a fazer, muitas vezes em parceria com as empresas, muitas vezes dando origem a novas empresas, parceria com empresas e outras instituições, obviamente. Deixa-me dizer que a nossa incubadora fechou 2015 com um volume de negócios de 6,3 milhões de euros, já começa a ser significativo, tem crescido exponencialmente, 150 postos de trabalho diretos. Essa incubadora agora migrou para um conceito mais alargado, a incubadora de empresas da região de Aveiro, vai migrar muito rapidamente, associando-se à iniciativa Parque de Ciência e Inovação e também associando-se de alguma maneira, de uma maneira menos direta, mas também à infraestrutura que construímos no Porto de Aveiro, o Ecomar, em parceria com a Câmara de Ilhavo. Portanto, muito movimento aqui à volta da criação de empresas. Estão, aliás, aqui algumas empresas que tivemos a honra, o gosto de incubar na nossa casa. Também um salientar aqui o gosto de estar aqui por causa das áreas que estão em causa, os TICE, claro, que é uma área fundadora, não é? Não é só mãe da Raquel, é mãe da própria Universidade de Aveiro, mãe e pai, pelo menos, não é? Os materiais e a Habitat, que associamos o Habitat, o mar e a ria e a energia, são as áreas do evento, como vimos. Portanto, são 4 das 6 áreas-chave da Universidade de Aveiro, aliás, representadas bem no conceito do PCI. Portanto, já agora lanço o desafio, porque são áreas que estão a crescer, já têm muita qualidade, agroalimentar e também a saúde, que vi aqui a representação em força do Hospital de Aveiro, com quem estamos a trabalhar muito. A área da saúde é algo que tem crescido muito, muito. Vale a pena dizer que a Universidade de Aveiro, em termos de produção científica, na área das ciências médicas, entrou este ano pela primeira vez no percentil de 10% das melhores instituições do mundo. Portanto, não é uma área secundária na Universidade de Aveiro, é uma área muito importante e que tem crescido e que já se apresentou, que já ganhou essa posição de relevo. E claro, é uma área que se liga com quase tudo, com os TICE, e não vou enunciar, na Universidade de Aveiro liga-se com muitíssimas áreas, estamos a trabalhar ainda mais nesse campo e, portanto, é um desafio que eu lanço esta mostra tecnológica para o ano, porque não incluir, pelo menos, mais uma destas duas áreas. Também salientar o gosto que a promoção da ciência ou a promoção da compreensão pública da ciência, como eu prefiro dizer, portanto, a mobilização de públicos alargadíssimo para a importância da ciência. Não vamos lá se não houver esta valorização da ciência a todos os níveis, pelos mais jovens, mas também pela população em geral. Reflete-se a muitas áreas, mas não venho aqui falar sobre promoção da ciência, senão nunca mais havia. Não eram 4 minutos, eram 40, não é? E, portanto, matavam-me definitivamente, mas, portanto, um grande gosto por ver inserida esta questão da promoção da ciência, através da fábrica, em particular, que sabem todos, é uma menina dos nossos olhos, meus, da Universidade, e eu sei também da Câmara Municipal de Aveiro e da própria região. Portanto, honra-nos muito esta iniciativa do Instituto de Telecomunicações, ele próprio um consórcio alargado, com outras instituições lá dentro e com outras universidades também a ele associados. Honra-nos muito esta parceria com a Inova RIA, que tem tanto a ver connosco, com as plataformas TCPT e Centro Habitat, que ajudámos, obviamente, a fundar, e também honra-nos este reconhecimento do patrocínio dos Altice Labs, que são um parceiro fundamental, tem sido um parceiro fundamental desde o primeiro momento, desde o primeiro tijolo, literalmente, desde o primeiro edifício que partilhámos. Antes ainda, claro, mas deixem-me usar esta metáfora também. Porque antes do tijolo tenho que falar em areia e barro, não é tão interessante. Mas claro, desde o primeiro momento. E honra-nos esta diligência, este empenho da Câmara Municipal de Aveiro, e com isto me calo, redimensionar, ajudar a fazer deste evento um evento de grande importância, em particular neste ano que escolhemos na Universidade de Aveiro, este ano académico, escolhemos-lo como o ano dedicado às relações Universidade de Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, este não é mais um tijolo, isto é uma pedra já preciosa nessa relação entre a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal, e, portanto, vamos em frente. Muitos parabéns àqueles todos que puseram de pé esta, ou que estão a pôr de pé esta realização, mas depois do que aconteceu o ano passado, não podemos ter dúvidas que este ano vai ainda ser melhor. Muito obrigado.